Eu lembro quando eu comprei uma TV tubão de 29 polegadas, era tela plana. Isso na época já tinha TV LCD, tela plana, esses negócios tudo, LED, papapá. Aí eu tava com o Play 2, cara. Eu comprei ela. Primeira coisa que eu fui fazer foi correr atrás do tal do cabo de vídeo componente, velho. Puta. Quando eu liguei o PlayStation com o cabo de vídeo componente, velho. É Que outra imagem, né, velho? diferença. É. É outra imagem. Que diferença, velho. Sabe por causa de quê? Que a minha aqui, eu também, o PlayStation 2 também, eu uso vídeo componente que a minha não é de 29, a minha é de 33 polegadas. O meu Olha, tubo. velho. Eu quase botei um ovo para levar esse negócio no... Para levar esse negócio no, na, na assistência técnica, meu. É muito. Essa televisão pesa uns 60 quilos, cara. Pra mais. Eu fiquei com problema na coluna, sério mesmo. Eu nem aguentei. No dia que eu levei, eu fiquei só o caco, né? Coluna pocada. 100 metros com. O mal não é o peso. Rapaz, eu pedi o carrinho de mão emprestado do vizinho. Hein? Não, o mal não é o peso. Ela é tão grande que ela fica sem jeito de você pegar. É, não tem como pegar. Você Não não tem tem como como botar nas pega nela. costas. É, não tem como se apoiar num lugar legal para se segurar. É foda. E essas televisão, maluco, cair no chão, plá, na, Nossa, é uma já era. explosão. Cai no chão, O negócio já aí era. explode. Até aquela nuvem cogumelo. Você está ouvindo Machine Cast. Pessoal, tudo bem? Aqui é o Tim Blue. Bem-vindos a mais uma viagem no tempo. E aqui comigo hoje, ele, Eduardo Filhote. E aí, galera, beleza? Estão aí fazendo mais uma viagem no tempo. Vamos descer umas porradas aí, que é bom. Também aqui conosco, ele, Neilson Lopes. Só tem uma coisa a dizer. Hey, way! Hey, way, Kellen! Hey, way! Olha aí. Spider não sabe. Spider não joga jogos com som. Sacanagem. Jogo sim. Olha aí. E agora eu acho que vocês já sabem, né? Também aqui ele, Ricardo Spider. E aí, pessoal? Tô aí na luta por um mundo onde as pessoas torrem as minhas calorias e não a minha paciência. É isso aí. Tá Grossura tão. já na. Grossura já saindo do box já. Tá tão gordo assim? Não, eu não tô gordo, cara. Mas aqui sempre é bom emagrecer, né, cara? Olha aí. Se você emagrecer Spider mais, tá. você vai voar, pô. Spider tá com o espírito de Orochi, ó. Sai dele! Bom, pessoal, como vocês já devem saber, aí nós vamos falar de games e. Para ser mais exato, né? Para ser mais exato, games de luta e não são simples games. Vamos falar da saga King of Fighters, né? Mas com foco na saga Orochi. Mas antes, vamos para o recadinho da Desert Studio. Desert Studio Produtora. Desert Studio Produtora. Os melhores jingles, offs, spots e vinhetas. As melhores vozes do Brasil. Confiança e competência. Excelência em produção de áudio. Desert Studio Produtora. Nosso intuito é fazer você crescer. Certo, pessoal, e agora vamos para os nossos recadinhos, certo, Edu? É isso aí, cara. Se você quiser lá encontrar com a gente no Facebook, você pode ir lá acompanhar a nossa página no Facebook, que é facebook.com/machinecast. Ou então você pode se juntar a nós lá no nosso grupo, no facebook.com/groups/machinecast. Ou então você pode também ir lá trocar umas ideias com a gente no Twitter, lá no nosso Twitter, que é o @machine_cast. Se você estiver lá na Alvanista, nós também estamos por lá. Você pode acompanhar a persona @machinecast. E se você quiser conversar com todo mundo mesmo, que é onde a galera se reúne com mais frequência, você pode se juntar ao nosso grupo lá no Telegram. O link tá aí na descrição do post. Olha aí, e pra quem não sabe, ó. Olha quem entrou essa semana lá no grupo, além dos outros familiares nossos que já estavam no grupo do Telegram dos Machines. Essa semana aí, entrou até a data dessa gravação, entrou o Darley Santos aí, ó, o Mu das Muralhas de Texto. E hoje, excepcionalmente hoje, na data da gravação, entrou o nosso mestre das referências aí, o Thiago Ramos Mello. Pra você ver, cara. Tá, galera tá lá migrando, vamos lá, vamos fazer a família Machine crescer cada vez mais. Agora... Olha aí, olha aí. Pode ir, Spider. Não, não, eu vou falar que agora os debates vão ficar interessantes nesse grupo aí, hein? Olha aí. Agora Spider serão muralhas de debates. Puta. Olha aí, mas o que anda rolando é treta, treta. Grupos de Telegram, é... predomina as tretas. Caraca, pessoal. Principalmente por causa da baianeta. É, a Tiziana tá lá, então a treta reina. O pessoal não se aguenta. Não se aguenta. Bom, pessoal, já se vocês quiserem ajudar a gente aí mais ainda, não esqueça de fazer aquela famosa indicação aí, né? É, indiquem o episódio que vocês mais gostaram e aquele que você riu mais, ou sei lá, aquele que você chorou mais, talvez, né? A minha recomendação de hoje é indique pro feirante, cara. O feirante é aquele que você vai lá comprar frutas e verduras e lá, ou junto com a tua mãe... Quando você for lá na banca dele e tal, indica pra ele, cara. Pode ser que ele queira estar ouvindo alguma coisa diferente, não sei. Por que você não tenta, né? Tenta aí. Vai, não é? Tenta aí e ajuda nós, né, cara? É, de repente ganha uma laranja. Aí, vamos falar a verdade, né? É, né? Então, pô, fala a verdade. É só indicar uma vez aí, indica aí, só pra gente espalhar aí, né, essa nossa palavra aí. É, pra não dominar o mundo. É. Nem que o mundo seja uma quadra, mas a gente quer dominar mesmo assim. Certo, pessoal. Então, logo vamos começar a falar de King of Fighters, ok? Então, vamos pro cast! MachineCast, o podcast que vai voltar no tempo. Pessoal, voltamos e primeiramente eu queria perguntar aqui para os meus caros colegas aqui, jogadores de King of Fighters, e aí? King of Fighters 14 está saindo aí, já saiu algumas demos aí, eu queria perguntar diretamente pro Spider aí. Spider, tu que jogou a demo King of Fighters 14, o que, que tu achou, cara? Cara, eu achei ok como jogo de luta, mas tem uma coisa que me incomodou muito, que é um tal de combo automático, assim. Que é muito fácil de fazer, isso eu acho que vai tirar bastante do equilíbrio do jogo, assim. Mas tu sabe por que isso, né? É, o Spider, essa coisa de... Geração leitinho com pé, né? Pois é. Fala nisso. Essa coisa de combo automático é coisa de killistic, cara. É, cara, eu não gostei, assim, sabe? Isso tem no tutorial, assim, e tal. Tem umas variantes do combo automático, isso não gostei, assim, sabe? No mais, ele traz algumas heranças bastante do 13... É, algumas, a maioria das coisas 13, mas tem algumas coisas que não. E, pô, a gente já conversou aí, tá, um pouco do jogo. Acho que ele meio que tá perdendo a essência de ser um King of Fighters também, sabe? Não sei. Tipo, os personagens estão lá, algumas mecânicas estão lá, mas não sei. Sabe outra coisa que me incomoda? King of Fighters sem 3D, não entra, não desce, não adianta. É. Cara, King of Fighters ou qualquer jogo de luta, não adianta. 3D. Assim, o jogo que era 2D, no caso, né? A gente tá falando. É. Não vamos falar, vamos dizer, mas tem Tekken. Não, Tekken nasceu já 3D, né? Agora, King of Fighters, Street Fighter. Porra, os caras tentaram no Street Fighter pra mim, todos os jogos do Street Fighter 3D são bons, cara. Aquele, o X plus Alpha 1, 2 e 3 são bons, são jogos, bons. Eu gostava. Todos eles, todos eles. Me divertia muito aqueles jogos, uhum, né? Uhum. Existe muito haterismo sobre esses jogos, mas eu gostava. E o Street Fighter 4, porra, sem comentários. Ficou excelente, sim, né, cara? Sim, sim. Bastava saber fazer. Agora, nenhuma outra produtora de games conseguiu fazer um jogo 3D de um jogo 2D que ficasse bom. E a SNK, ou a Playmore, ou qualquer outro que tentou aí, foi uma dessas, cara. Nenhum King of Fighters foi bom. Eu tenho uma breve ressalva sobre o Fatal Fury Wild Ambition. Wild Ambition, isso, desse mesmo. Esse daí era bom, cara. Era bom, era bom. Legal. O Wild Ambition é aquele, cara, do White? Que o último chefe é o White? Não, não, não. Nossa, não. Gente, eu acabei de ter um déjà vu, só que o meu era déjà vu mesmo. Se vocês forem lá no cast 01, o Eduardo faz essa mesma pergunta, cara. Exatamente essa pergunta. O Diogo Paixão fala sobre o Wild Ambition, e aí o Edu... Wild Ambition é aquele do cara... branquinho lá? Do White. Minhas experiências com o Terry foram no Play 1, no Wild Ambition, no Fatal Fury Wild Ambition, que eu achei meio porco. Ah, tá louco, cara. É legal. Mas eu preferiria outros jogos de luta naquela época do que o Wild Ambition. Tem aquele carinha branco no final de chefe, né? Não, é o que tem os personagens em 3D, do... Isso. É poligonal. Esse daí poligonal. Esse aí é o Domination Mind. Domination Mind. Pra mim, a única coisa que eu acho bom nesse Fatal Fury é a CG de abertura, porque o jogo eu não curti, não. Não, o jogo é bom, Eduardo, nesse daí é o Geese Howard, o último chefão, e o final secreto é com o Ryo Sakazaki. Ah, mas, bacana. Mas assim, o jogo tá bonito, tá? Eu não consegui sentir o 14, né? Eu não consegui 14. Sentir o 3D, assim, eu tô vendo realmente como um jogo 2D. E... Mas tá mais lento, ficou um pouquinho mais lento. É, eu acho que ele ficou realmente um pouquinho mais lento, realmente, assim. Mas a jogabilidade tá bem redonda, tá? Tipo, a jogabilidade tá boa. Ok. Mas, então, ele tá um jogo ok. O maior problema pra mim agora é testar o online, porque o demo não permite que você teste online. E o online do 13, por exemplo, muita gente reclamava, porque realmente é um lixo. Então, sim, se eles não fizerem um online decente dessa vez, cara, eu acho que o jogo cai no descrédito profundo mesmo. Minha opinião. E só um comentário, cara. O Team Blue falou lá que o Street foi um jogo 3D, ficou bom, e nenhum outro não ficou bom. O Mortal Kombat é 3D? Ele é um... Não, mas, 3D. Mas o Mortal Kombat... O 4 teve... em diante, sim. O Mortal Kombat teve os seus fracassos, né? Que algumas pessoas ainda têm haterismo também contra o Mortal Kombat 4. Eu gostei, mas muita gente não. Eu odeio. E do 5 até o 8 é uma bosta, pelo menos pra mim. E o 9 e o 10? O 9 é muito bom. Os 3D são bons. O 9 é muito bom. Mas eles são games de 3D. Ou... Sim. É, 3D. São 3D. É, são 3D. Mas a jogabilidade eles é 2D. Eles também são bons. Mas a jogabilidade é 2D. Tá. Exatamente, é a mesma coisa que o Street Fighter 4, né? A jogabilidade é 2D. Então. Sim, entendeu? Sim. E os King of Fighters tinha que... era 2D, mas aí tinha aquele esquema de bater no fundo da tela, andar pro lado, que nem o Street Fighter X Plus Alpha tinha também. Ah, sim, entendi. Tipo Tekken também, né? Uh-huh. O Street Fighter X Plus Alpha, eu acho que só alguns personagens faziam isso. Movimentação 360. Eu não me lembro se não, o X Plus Alpha, alguns personagens davam um passinho pro lado, mas não lembro quem exatamente. Enfim. A jogabilidade também era 2D, mas não tenho certeza agora. Eu não lembro desse passinho pro lado, não. Pra mim era... Eu lembro que o Evil Ryu e o Akuma tinham teleporte. Um slide lá, né? Que não, mas esse eles têm todos... Aí, não, então, mas eles faziam de lado. Na verdade, ele tá falando passinho pro lado, mas é uma esquiva pra cima ou para baixo que você faz. Isso. No X Plus. É isso mesmo, Edu. O Akuma e o Evil Ryu faziam pros lados, exatamente. Pros lados, é. Isso. Nos 2D ele passa pelo personagem, né? Isso. No 3D eles fazem pro lado. É, ok. Então tá. Então vamos começar a falar de jogo bom, né? Já falamos aí do 14 aí, né? Essa aposta que vai essa ser, enfim. Porcaria. E Mortal Kombat do 5 até o 8 aí. Falamos aí, bostas. Bem. Enfim. comentem. Deixem nos comentários se vocês acham que é uma bosta. Hey man, Alex, oh man, Então a gente vai voltar no tempo aí até 1994, né? Pra falar sobre King of Fighters 94, porque, né, não tem como não falar do primeiro jogo da série aí, né? Já que a gente tá tão pertinho ali de 95, né? E King of Fighters 94, que foi, né, uma revolução, pra falar a verdade, da época, porque juntava um crossover aí de vários jogos da SNK da época, e não necessariamente só jogos de luta, não é, Nils? Sim, tinha o Ikari Warrior, né, que tinha o Ralph Clark, tinha o Psycho Soldier, que é da Athena. Isso. E, né, e os clássicos de lutas aí que tinha na época, né, que era o Art of Fighting, né, que tinha o Ryo, Robert, Takuma, Yuri e o grande, né, carro-chefe da SNK, que era o Fatal Fury, né, que tinha o Terry, o Andy e o Joe Higashi. E aí se criou esse crossover de todos esses jogos e se fez um jogo de equipe, que o grande barato do King of Fighters é aquele negócio de tu poder escolher três personagens, no caso é um trio, né. E eu queria perguntar pra vocês aí, quando vocês viram, assim, King of Fighters 94 e aqueles personagens, né, meio conhecidos, o que que passou pela cabeça de vocês e Spider? Pô, explodiu a cabeça, cara. Eu lembro porque eu vi no fliperama e a máquina tava no canto, assim, com aquele bolo de gente em volta, né, primeiro dia da máquina. Sim. E tal, eu passei e falei, ué, que porra que tá acontecendo ali e tal. Era do lado da máquina do Double Dragon, lembro até hoje. Cara, daí eu vi assim, porra, que jogo maluco os caras estão jogando, deve ser um Art of Fighting novo, um Fatal Fury novo, que nada, era uma Sim. coletânea de personagens, cara. E pô, você escolhe um time que são três personagens, eu achei muito massa mesmo. Edu, lembra de quando tu viu o King of Fighters 94? Cara, eu vi ele uma vez, se eu não me engano, foi em Barbacena, num fliperama, quando eu tava de férias. Claro que, né, fui pegar pra jogar, joguei com Terry, Andy e Joey, porque eu já tinha jogado Fatal Fury, falei, pô, os três eu conheço, e tinha reconhecido o nome The King of Fighters do jogo do Fatal Fury, né, porque tem lá Sim. o torneio The King of Fighters, só que, velho... Não, lá é King of Fighters. É. isso mesmo. Parece que não tem diferença mas tem. Nenhuma, mas tem justamente, eles colocaram o D justamente pra diferenciar, né? Sim, que é tipo a segunda fase, né? Isso. É, então tinha lá o torneio no Fatal Fury, eu falei, nossa, velho. E quando eu vi os personagens, eu falei, nossa, velho, será que é continuação do Fatal Fury? Ou Fatal Fury King of Fighters, não sei o quê. E eu lembro que na apresentação, no videozinho que passava na tela, assim, mostrava o Kyo fazendo o negócio com as chamas, assim, e tal, a tela Sim. piscando de preto, ele de costas, assim, tudo. E eu ficava, velho, que camarada doco que é esse. E eu ficava curioso em querer, sabe, na época eu não falava porra nenhuma de inglês. Então eu ficava curioso de querer saber o que tá acontecendo, velho. De onde que vieram esses personagens e tudo. Só que eu velho, não, na época, eu não reconheci ninguém de outro jogo, assim. A Leona, o Ralph, o Clark como sendo do Metal Slug. É, na época, Slug com certeza, tal. Tu não ia reconhecer a Leona, né? Porque ela só apareceu em dois jogos depois. Sim, tô dizendo assim, eu só fui... mas tô dizendo assim, que mesmo nos outros jogos, eu só fui saber que eles eram desses joguinhos, tipo, recentemente, saca? Há pouco tempo. Sim. Muito depois dos jogos. Mas a Leona não, né? É só o Ralph e o Clark, né, Nilson? É, a Leona é do King of Fighters mesmo. Sim, sim. Mas então, eu não... os outros personagens eu não reconheci. Nem o Ryo e o Robert, eu não tinha jogado Art of Fighting ainda, até então. Só o pessoal do Fatal Fury mesmo que... Do que eu joguei na época ali, eu conheci. Porque eu não cheguei a ver o último chefe também ali na máquina, porque eu era muito leite com pera. Eu morria na segunda, terceira equipe ali, no muito. Nossa. Ok. E tu, Nilson? Rapaz, eu joguei King of Fighters 94 depois que eu joguei o... eu joguei o 95 primeiro. Eu não cheguei a jogar o 94. Eu só vi o 95 depois que eu joguei o... O 94 depois que eu joguei o 95. Mas quando eu vi o 94 e o 95, eu só tinha jogado os Fatal Fury mesmo, né? Aí, quando eu peguei... O time que eu fui jogar é o time da família Sakazaki mesmo, quis nem saber. Fui lá... Lógico. Peguei Takuma, Ryo e Robert. Só que nessa época só dava pra escolher trio feito, né? Que eu achei estranho, porque como eu joguei o 95 primeiro, dava pra você escolher os trios separados, né? Do qualquer que você quiser. Sim, dá pra escolher o personagem separado. E na 94, não, era os trios feitos e cada um tinha uma bandeira e representava um país, né? Aí eu achava isso interessante no 94, isso que era massa, né, cara? Isso mesmo. E eu joguei, eu era rato de fliperama, tava em todos os fliperamas da cidade. Eu, quando vi 94 a primeira vez, nossa senhora, não queria mais nada, né? E o que mais me chamava a atenção no King of Fighters 94 era supostamente a nacionalidade dos trios. Isso era engraçado, né? Então, isso era muito engraçado, cara, porque, puta que pariu, o trio Fatal Fury na Itália, trio Art of Fighter no México e o trio Kari Warriors no Brasil, putz! E eles, tudo bem que a gente não sabia, né? Enfim, uma coisa que eu nunca notei Nilson, no final do King of Fighters 94, porque assim, no King of Fighters 94 a história, quem vence o torneio é o trio Japão. Sim. Né? E eu não tinha notado que o Saisho Kusanagi aparece no final. Parece o pai do Kyo, né? Pois é, eu não tinha notado isso. Ele aparece. No 95 eu não entendia por que dizer que ele tinha morrido e coisa e tal, e aí ele aparece brevemente, mas ele aparece. Uhum. Muito legal. E uma curiosidade que eu tenho do 94, gente, é que o trio dos Estados Unidos, aquele que tem o Brian, o Heavy D e o Lucky, né, o trio dos esportes, aquele... Uhum. Não estaria no jogo. Quem ia estar no lugar deles ia ser os personagens do World Heroes. Vocês lembram desse jogo? Ah, World Heroes, assim. World Heroes, isso mesmo. World Heroes. Que ia estar o Fuma, ia estar o Hanzo e a Jane, aquela lutadora de espada. Rapaz, isso aí não sabia não, hein, cara. É, eles iam estar, só que daí os co-criadores, né, os co-produtores, aliás, né, aliás, uma co-produtora, que é a ADK, né, que era que fazia o World Heroes, não se entenderam lá e eles acabaram deixando de lado, hein. Uma coisa que eu achava bacana aí, que era inovador também, é esse esquema de escolher três personagens, né? Tipo, só pra ressaltar, nenhum jogo anterior tinha esse esquema antes. E isso era um diferencial muito grande e inovador da época. Então o pessoal pirava de ter três personagens e tudo mais. Aliás, isso dava uma sensação de que tua ficha ia durar mais, inclusive, né? A luta ficava mais prolongada e tal. Não, e quem tinha jogado Art of Fighter e Fatal Fury ficava doido, porque tava os personagens dos dois jogos ali, né, cara? E outra curiosidade é que o Kyo Kusanagi, né, ele, por pouco, ele ia ser outro personagem. Ele ia ser o Shio, ia ser Sio Kirishima, o nome dele. Caraca. Louco. E eu vou colar aí uma fotinho aí que eu peguei aqui da Persona lá, Retro Ninjas, lá no Alvanista. Tem uma reportagem, uma postagem dele aí, tem a fotinho do como que ia ser o Kyo aí. Ele até, inclusive, ele aparece no King of Fighters 2000, no 99 e no 2000 como Striker. Caraca, esse aqui ia ser o Kyo. Ia ser diferente, hein, tá? Ia ser bem diferente. E a maior, talvez a maior curiosidade de todas do King of Fighters 94 é a questão do crossover. Supostamente, esse crossover não poderia acontecer, não da maneira que ele é. Por causa que, pelo simples fato seguinte, a história do Art of Fighter e Fatal Fury, elas são do mesmo universo, entendeu? Então, o jogo, por que que ele é um crossover? Um crossover, necessariamente, são dois universos separados, né? Então não seria um crossover, porque eles são do mesmo universo. A questão é o seguinte, é a data. O Art of Fighter se passa mais ou menos 10 anos antes do King of, do Fatal Fury 1. Porque quando o chefão do primeiro o Art of Fighter é o Gizzy Howard, que é o vilão lá do Fatal Fury. Nota do editor, a história mencionada é de Art of Fighting 2. E ele contrata o Takuma Sakazaki pra matar o Jeff Bogart, que é o pai do Andy e do Terry Bogart. E aí o Robert e o Ryo lá conseguem resolver essa situação, e aí o Gizzy mesmo vai lá e mata o pai do Terry. Então isso é na mesma data. E o Terry só vem a lutar com o Gizzy 10 anos depois, ou seja, no jogo, todos os personagens do Art of Fighter deveriam ter 10 anos mais de idade do que eles têm, comparados com o Fatal Fury. Então, eles meio que criaram um mundo paralelo, King of Fighters, para poder juntar todos os personagens aí e criar uma história própria, onde parece que todos vivem na mesma época. E é isso aí, eu acho que King of Fighters 94 é isso, né? E foi um marco nos games aí da época. O 94 também tem a versão dele remake, né, cara? Que é muito boa. Tem no PlayStation 2 aí, tem também, eu acho que pra Steam aí. Eu acho que é King of Fighters 94 Revolution. Segunda nota do editor, o jogo se chama The King of Fighters 94 Rebout para PS2 e Xbox. Eu não sei se tem pra Steam, Nils. Caraca, acho que eu não joguei esse, eu acho. Como é que é o nome mesmo? Esqueci o nome, cara. É 94 alguma coisa. É um nome diferente. É, se eu não me engano, é King of Fighters Revolution, uma coisa assim. Rapaz, até eles fizeram até uma cena em anime, igual fizeram no Dreamcast lá, no 94. Ficou muito boa também, cara. Achei. Ah, é? Igual aquela do 98? É, né? Fizeram um desenho. Eu não lembrava tem disso. Tem aí no YouTube aí. Depois eu vou procurar. Vou botar no link. É, depois. Botar na postagem. Depois bota no post aí o negócio. Poste. O poste. No post. Agora nós vamos entrar na saga Orochi, né, Edu? Diga aí pra gente, Edu, quem é Orochi? Então, cara, o Orochi é um personagem, o vilão principal aí dessa saga, né, que reúne aí os jogos que vão do 95 até o 97, mas pode considerar o 94 aí, tipo, como um aquele capítulo introdução. Prequel. Né? Tipo assim, ó, vamos mostrar os personagens. Aí lança o 94, aí beleza. 95 todo mundo conhece todo mundo, agora vamos pra história. Né? Então começa lá. A história do Orochi começa 2000 anos atrás, lá, antes dos eventos do King of Fighters 94. Quando. Só, Edu, só pra deixar claro pros nossos ouvintes aí, Orochi. Né? Nem sei se é assim que se pronuncia, né? Ele é um personagem da mitologia japonesa. Ele realmente, né, na mitologia japonesa, ele existiu. Ah, sim, é existiu. O nome dele em japonês, né, é Yamata no Orochi. Né? Ele é uma criatura da mitologia japonesa. Ele possuía 8 cabeças, 8 caudas e tinha os olhos vermelhos. Ele tinha musgo. Ele era feito de musgo e as costas dele, assim, de árvores, saca? Tá, mas o que ele é? Uma criatura? Uma espécie de demônio, saca? Ah. Ele era tão grande que ocupava 8 vales e 8 picos, saca? Doido. E anualmente o Orochi exigia o sacrifício de 8 virgens. Saca? Então, anualmente? Anualmente? Que beleza. Coitado. Se fosse hoje em dia, ele ia ganhar uma a cada 10 anos, talvez. Cara, lá no Oriente Médio, o pessoal precisa de morrer pra ganhar 10. Aqui o cara ganha 8 por ano. Saca? Coitado. Né? Um dia, uma dessas 8 virgens aí foram exigidas... Não, uma das 8 virgens que foram exigidas no sacrifício... Era amada de um lorde chamado Susano. né, esse Suzano ficou revoltado e foi lá e matou um dragão, como eles chamavam lá, Yamato no Orochi. Né, faz parte lá da lenda do Japão. Olha aí. E no jogo The King of Fighters, o Orochi tem essa mesma história. Lógico, parte é baseado Suzano, nele, né? E tal e tudo, é. Só que no jogo eles intitulam o Orochi como a vontade de Gaia, saca? E ele tem essa coisa de prezar pela terra e querer destruir todos que machucam a terra, como o próprio espírito da terra. Então, ele considera que os seres humanos são uma ameaça, logo, a humanidade é aquela mentalidade Ultron. Pô, vou finalizar com a humanidade, que aí resolve o problema da terra. Sim. E 2000 anos atrás, surgiu um culto a essa entidade Orochi, saca? E essas pessoas lá começaram e tudo, ficaram fascinadas com o poder que tinha o Ki que manifestava do Orochi, saca? É, eles faziam alguns rituais, algumas coisas lá e tudo para poder manipular esse Ki, manipular essa energia e tudo. Até um clã que decidiu lá ressuscitar o próprio Orochi, saca? Para isso fizeram lá aquele ritual de 8 virgens e tudo, que eram jovens conhecidas como Kushidara. E elas foram selecionadas lá para ser colocadas no altar de Orochi. Aí fizeram parte lá dessa junção os clãs Kusanagi, Hashaku e Yata. Né? É importante a gente lembrar deles aí depois. E também participaram lá alguns outros clãs religiosos lá da época, né, que estavam lá já sentindo as energias e tudo, só pelas intenções de reviver o Orochi. Então, o Ki do Orochi lá, no despertar dele tudo, não tu foi... fala em Ki, eu confundo que quem vai ressuscitar é o Goku, mas tudo bem. Não é? É porque no Japão a energia, né, esse poder espiritual, a energia e tudo, é mais chamada como Ki. Okay. Então o Ki maléfico do Orochi é detido por esses três clãs, né? O Kusanagi, o Hashaku e o Yata. É, eles conseguem lá deter essa primeira tentativa de ascensão do Orochi. Só um pouquinho, no Japão é Ki. É Ki. Ah, e no Brasil é treta? No Machine Cast é, vamos elevar a treta. É, velho, passa a elevar. A treta do seu coração. Tá bom, chega. Tá. É, o clã Kusanagi exterminou os Orochi. O clã Hashaku neutralizou os poderes do Orochi. E o clã Yata selou o Ki do Orochi. E esse equilíbrio foi mantido aí tudo durante um tempo. E 660 anos antes dos eventos do King of Fighters 95, esse equilíbrio foi perturbado pela hostilidade que surgiu aí entre os clãs Kusanagi e o clã Hashaku. Né? Os Hashaku fizeram um pacto de sangue com o clã Orochi em troca de poder para poder vencer o clã rival, o clã Kusanagi. Isso aí gerou uma treta violenta, muito sangue, muita morte e tal. E em troca desse pacto aí que eles fizeram com Orochi, o sangue Hashaku ficou envenenado lá, contaminado com o veneno do Orochi. E o clã Hashaku mudou de nome, passou a se chamar clã Yagami. E olha aí. Essa história se manteve aí até começar 1995, que é quando começa o primeiro jogo aí da saga Orochi, The King of Fighters 95. Pois é, em 95, né, um aninho depois aí do King of Fighters 94, né, os mesmos os mesmos lutadores lá, né? Pelo menos a grande maioria deles. Recebeu um convite para um novo torneio, né? Né, uma cartinha. Pegou todo mundo de surpresa, né? Porque todo mundo surpresa. Pensou, pô, não vai ter mais torneio, o cara morreu. Isso mesmo. E uma cartinha com a letra R, né? Que podia ser, né? De Rugal. Será? E aí... Será? Exatamente. Só que, né, Edu, tem um porém aí, né? Então, aí começa o torneio lá. Tem algumas pequenas alterações nos times, né? O time americano lá, que era o time esportivo, ele não tá mais participando do torneio. E entrou um time aí meio de vilões, que é o Billy Kane, que era o capanga do Gizzy. E também entrou o Eiji Kizaragi, que é um cara muito estranho. E o Iori Yagami, que é um descendente aí do clã Yagami. E ele entrou no torneio porque ele tinha aí contas a acertar com o clã Kusanagi, que... A gente conhece aí o velho Kyo lá do King of Fighters 94. É, né? Que na época não era tão velho, né? Ele tinha só 16 anos, né? Sim, não, pra nós agora é o velho Kyo lá. Né, mas e o 95 foi aí, ele teve algumas poucas mudanças aí em relação ao 94. A questão, eu acho que a principal mudança do jogo foi a questão de poder escolher... jogadores separadamente, né? Nossa. Em vez de escolher um trio, podia escolher jogadores separados. Mas você pode montar, né? Teu time agora, né? Isso, você poderia montar o teu trio, né? Mas eu lembro que, na época, gente, eu gostava muito do 95. 90, King of Fighters 95, como eu já falei em algum cast, foi um dos King of Fighters que eu mais joguei, porque eu tinha ele na empresa onde eu trabalhava. No caso, não era uma empresa, é uma empresa, mas não é uma empresa. Era uma quadra de futebol e tinha fliperama. Então tinha lá X-Men vs Street Fighter, King of Fighters 95 e logo depois saiu e entrou o Real Bolt Fatal Fury, né? Então King of Fighters 95 foi um dos que eu mais joguei. Eu lembro que quando eu vi King of Fighters 95, meu Deus, que legal, cara, era muito legal. Aí era uma evolução, né, cara? Evolução natural ali, tinha mais jogadores até, se eu não me engano. Não, era a mesma quantidade. Tinha a mesma quantidade, mas tinha novos jogadores, não tinha? Porque tinha um time novo, né? É, que trocou, né? Trocou um trio. É, trocou um trio, exatamente. É, tirou o time americano e entrou o time do mal. É. Tá ligado que o Iori é o primeiro emo, né? De 1995, com aquele cabelo dele. Ô, judiação. Aquele cabelão. Primeiro emo. Né, cara? E o Iori era um dos personagens bem legais, cara. É, ele e surgiu o jogo, pra rivalizar, né? É. Sim. E o jogo, ele ficou um pouco mais equilibrado, por causa que em 94 o trio do México, né, era muito mais forte que os outros. Isso até era uma reclamação que tinha na época e inclusive foi admitido aí pelas... Mas aí o jogo já tinha isso, tinha que fazer, né? Tinha como equilibrar mais. Mas em questão de... Como é que fala... Posso dizer, o barramento de sangue lá, os golpes vai muita energia, cara. Nunca vi, muito. Mano. Tá doido. Um especial vai sangue todo, pô. É. Billy Kane, né, um dos personagens novos aí, eu me lembro que o especial dele, se pegasse desde o início, matava. Então, ó, apelo. Tá doido. Caraca, tenso. Não lembrava disso, não. Então, especial, vou ver se eu acho um vídeo. O especial do Iori passa por baixo de poderes, de especiais. Ali é o Ziza. Ah, mas é, passar por baixo não é um problema. Os especiais do trio do México, que é só. Eles só dão não, um pulo pra frente. Ele já passa por baixo e por dentro dos poderes, não tem? Passa por dentro dos poderes. Sim, pois é, eu tô falando, os outros todos passam por dentro também. Né? Tipo do Kim, do Robert, do Takuma, do Ryo, todos passam. Yuri. Se dá uma magia, não pega. Você tem um momentozinho direto ali de invulnerabilidade. É, e eu me lembro que o Ryo e o Kim Capicuan, eles dão um especial no ar. Kim o quê? Kim Capicuan. Capicuan? Capicuan. Não é? Não, eu sempre pronuncio... Eu não sei como que pronuncia o nome dele certo. É Capuan. Eu sempre falei Kim Capuan. Kim Capuan. É capo, é capo. É, eu falo assim, e se eu não me engano, na animação lá do Fatal Fury, eles falam o Kim... Como é que ele fala? Eu não lembro agora, enfim. Eu vou deixar um trechinho no post pra gente saber como é que ele... Ele mesmo se apresentando. Mas é um brasileiro falando, então, né? Finalmente te encontrei, Terry Bogard. Terry? Meu nome é Kim. Kim Kapkwan, eu vim da Coreia. Meu nome é Kim. Kim Kapkwan, eu vim da Coreia. Quem jogou com o Rival Team, que o Rival Team é o Billy Kane, o Wade e o Iori, né? Uhum. Isso. Quem jogou com ele, com eles, no caso, sabe que o Iori se manifestou a primeira vez no poder do Orochi, no final, né, no zeramento, que ele dá um pau no Wade e no... Quase mata eles dois, ele só não mata... Mas ele não manifesta absolutamente nada do Orochi. Ele simplesmente só bate neles porque ele quer bater neles. Não. Sim. Não, ele se manifesta a primeira vez o sangue de Orochi em 96. É, o que eu tenho do roteiro aqui também, ele dá o pau neles também só por bater. É? Ele aparece normalzinho, ele aparece normalzinho. Ele bate nele só porque ele é filho da puta. Rapaz, mas ele quase matou os dois, cara. Sim, mas pois isso é. Não quer dizer. Ele quer matar o Kyo Zanashi desde sempre. É porque sempre. Ele se juntou aos dois pra poder derrotar o Kyo. Como, tipo assim, eles não ajudaram ele a cumprir o intento dele, ele foi descer o sarrafo neles. E tem gente que tá aí pra causar mesmo, esse é o objetivo da vida do cara. É isso aí. Inclusive até porque se ele tivesse dominado pelo sangue de Orochi, ele teria matado, inclusive, em vez de só ter dado uma tunda. Inclusive no 98, que é um Dream Match, né, ele, não vou falar nada, só fala assim, que quando você vai lutar vai lutar com o Billy, aí aparece o Iori, o Wade aparece no meio e faz os dois, fica com o braço assim, miserável. Fica vendo? Miserável. Understand the concept of love. Mas e aí, a gente teve uma surpresa, ou não surpresa, que o chefão do King of Fighters 94, que era o Rugal, não tinha morrido, né? Porque no final do King of Fighters 94, aí houve uma explosão lá em um cargueiro, e ele aparece no 95, ou seja, né? E com um braço biônico, né? Um isso. Braço biônico e um olho, né? Um olho vermelho aí, né? Faltando um olho e alguma coisa tava... emanando daquele olho ali. Só que ele não se chama mais Rugal. Agora se chama Ômega Rugal. Ômega Rugal. E é muito mais foda. Mas antes disso, a surpresa é da gente ver que o Saisho Kusanagi, né, tava vivo e ele é o subchefe desse jogo, né? Ele tava sendo controlado lá, o Rugal tava dominando a mente dele. Ele fez lavagem cerebral nele. Exatamente. E como no torneio anterior... Nesse torneio, o time do Japão, né, que é composto pelo Kyo Kusanagi, o Benimaru e o Goro Daimon, chegaram na final aí contra o Rugal, tiveram que lutar contra o Saisho, que no final da luta ele recobra a consciência, né, a sanidade, e aí eles enfrentam o Ômega Rugal, que tá muito diferente, né, gente, ele tá o demônio em pessoa. Bem disso. O cara tá o capeta. Rapaz, uma coisa que a gente esqueceu de falar é que quando a gente mata as mulheres, aí você rasga as roupas, aparece a tetinha, ui, que delícia. Que é no 94, 95, né? Mas é só a Yuri e a King. E os cenários são maravilhosos. Não, o cenário desse do 95 são um mais bonito que o outro, cara, o cenário. Sim, cara, o que eu mais gosto é do trio do Fatal Fury. Ah, isso é uma coisa que eu também acho massa, cara, os cenários... Tanto 94 quanto 95 são muito legais mesmo. Cara, e é só um GIF animado, tá ligado? Hoje a gente pois pega é, ali. Cara. Não é que hoje você faz essas GIFzinhas assim, você reúne um monte a abertura do jogo. Do 96 pra frente que eles começaram a investir mais em tecnologia. E aí, Edu, tu sabe me explicar por que, que o Rugal tá tão diferente, cara? O que, que aconteceu com ele? Então, cara, quando o Rugal é derrotado lá pelo Kyo e tal, que ele tá morrendo. Ele pega e ele fala o seguinte, assim, né, traduzindo aqui pro português, ele fala assim, tolo, apenas aqueles que possuem o sangue podem controlar esse poder, você não tinha a menor chance, e tipo, some, saca, dá um clarão de luz, assim, um pilar de luz, ele desaparece. O sangue da linhagem dele, né, Edu? Do Yori, não, né? Não, não, não. Não, o sangue de Orochi. Ah, tá. O sangue de Orochi. E o Rugal Orochi tava com esse poder justamente porque ele teve um encontro aí com um personagem que vai aparecer num jogo posterior. E esse personagem arrancou o olho dele, né? Não lembro agora se foi em troca do poder que ele ia dar ou se era unicamente pra testar o Rugal. Não lembro qual é que é o motivo pelo qual ele arranca o olho do Rugal. Mas com isso, ele cede um pouco de poder do sangue de Orochi, né? Que o Rugal, infelizmente, não tinha condições de suportar e por isso ele acabou, né, se destruindo aí no final do King of Fighters 95. O que é mais interessante é que o Rugal, com a fração do poder do Orochi, é mais poderoso que o próprio Orochi. Poderoso eu não digo, mas ele é muito mais apelão. Então, poderoso que eu falo assim, no jogo, né, de questão de apelar. Porque o Orochi pra mim é um penoso. Você pode botar ele no nível 8. Isso, aí a gente deixa pra falar do Orochi no 97. Hadouken! Pois é, Edu, então aí a gente terminou aí no 95. Alguém, quem aí gostava muito do 95, tem alguma coisa pra falar do 95? É Spider? Cara, eu gostava do 95, mas eu não tenho assim nenhuma curiosidade, assim. Eu só, só ressaltar mesmo que eu achei muito bacana que a ideia, quando surgiu o 95, a primeira coisa que eu pensei assim, falei, caraca, que massa, vai sair um jogo por ano dessa porra. E tipo, é isso mesmo. Isso, era, isso foi a primeira surpresa que eu tive, assim, que eu, o jogo saía do meio pro fim do ano, assim, mas eu pensei, caraca, vão lançar um jogo por ano, vai ser muito massa, cara. E realmente, né, isso já mesmo veio com a inovação de editar time foi e tudo mais. E essa foi uma coisa mais massa que eu achei, assim. Né, saindo aí já do King of Fighters 95, né, que foi foda pra cacete, em 1996 nós tivemos aí um dos primeiros jogos que eu me lembro em português, provavelmente português de Portugal, mas que seja, eu joguei português de Portugal. Não, é português mesmo, o negócio é que eles fizeram tudo mal feito mesmo, tudo nas coxas. Mas é que o português é de Portugal, Edu, o Nils, com certeza, não era português do Brasil. Horas, pois, prossiga. The King of Fighters 96 aí, cara, foi uma mudança aí, né, o que muita gente tá criando mimimi hoje aí com Resident Evil, e nós já passávamos por isso no King of Fighters, do 95 pro 96, e eu me lembro. Primeira coisa que eu me lembro aí no King of Fighters 96 é a minha decepção, cara. Porque eu gostava muito do King of Fighters 94, gostava muito mais ainda do 95. Ah, não, lá vem ele. E aí quando passou pro 96, pra mim, cara, foi uma decepção, cara. Poxa, ah, não, eu achei muito tudo melhor, triste, cara. Você é louco? Muito triste. Nossa, por que você decepcionou, com aqueles, cara? É. Você é louco. Primeira coisa, as magias que iam até um passo de distância. Ah, realmente, elas foram limitadas, né? Puta que... Isso virou chacota da Capcom depois, né, cara? A Capcom não, isso focou aí muito em cima disso aí. Não, depois realmente eles nerfaram os poderes do time do Japão, né, cara? Não, de todos os personagens, alguns na verdade, né? É, alguns, sim. Todos do Art of Fighter ali, né? O Ryo, o Robert, o Yuri e a King. Mas o Team Blue, acho que em questão de jogabilidade... E era muito melhor, cara. Os negócios eram mais rápidos. Ah, Quanto a isso, eu não discuto, cara. Só que eu fiquei muito decepcionado, porque eu achei que as mudanças gráficas, assim, foi sensacional. Foi legal. Tinha nem comparação, cara. Tinha nem comparação. Mas algumas coisas me decepcionaram muito. E essa questão das magias foi demais. E outra, como o King of Fighters 96 foi um dos primeiros a sair pra console, assim, no PlayStation, digamos assim, né? Porque era o mais acessível. Porque 94 já tinha pra 3DO, Neo Geo, não lembro agora que os videogames tinham, mas não tinha no Brasil. Era difícil de encontrar. Então, o primeiro que saiu foi 96 pra PlayStation, assim, o mais acessível. Eu joguei a versão de Saturn. O loading era insuportável, cara. O cara tinha que... O cara conseguia jogar 2 ou 3 partidas por hora. Não, no PlayStation era sinistro mesmo. Isso que eu ia falar Meu agora... Deus do céu, cara. Eu gostava de jogar a versão de Saturno por causa que os loads eram muito mais rápidos. Os loads eram extensamente mais rápidos por causa do cartucho de expansão que tinha no Saturn. Sim. E se eu não me engano, no Neo Geo também. Neo Geo ou 3DO era muito era lento. Eu fui não, eu 3DO, não, 3DO não tem não. É no Neo Geo CD. No Neo Geo. Neo Geo CD. Né? Eu fui feliz porque eu joguei no fliperama isso aí, mas eu joguei nos Neo Geos também. Tanto o 94, 95 quanto o 96. Até eu acho que o 97 eu consegui jogar no Neo Geo. E cara, era tudo muito lento pra carregar. Era um inferno. Muito lento, cara. Era um inferno. Não, inclusive, cara, o Neo Geo é mais lento que o próprio PlayStation. É mais lento que o próprio PlayStation. A única versão caseira que presta é a do Saturno. Não tem jeito. Agora, se você quiser jogar em rápido mesmo, era só no fliperama. Era só a versão de flipper mesmo. É verdade mesmo. E aí, Edu, o que, que tu achou do 96? Cara, o 96 eu não me recordo se eu joguei. Olha aí. Caraca. Eu creio que eu não tenha jogado o 96. E o 96 foi quando o torneio se tornou um evento, né? Um evento mundial, que ele era televisionado, ele era, né? Ele era uma atração já mundial, onde reunia os melhores lutadores do mundo. É, ele deixou de ser aquele evento de rua, né? Isso, antes ele era meio que um torneio informal, assim, digamos, né? É, e você vê pela mudança até pelos cenários. Antes era aqueles negócios, aqueles cenários de aqueles, né, aquela, tipo, beco de rua e coisa e tal. Agora não, agora era lugar movimentado, com plateia, com torcida. Isso mesmo. E tu tem aí, Eduardo, dado de quem foi que convocou esse torneio, já que os dois anteriores tinha sido o Rugal e, né, e todo mundo sabe que ele se foi? Esse torneio foi convidado pela... É uma empresária, chama... É a Shizuru. Cadê? Shizuru Kagura. Shizuru Kagura. Tava procurando o sobrenome dela. O Horiyuki. Que o Horiyuki dela vai metade do sangue. Era roubado. Bem lembrado nisso. Era roubado. O visual dela, velho, é um dos mais legais das mulheres do jogo. O visual dela. Nós já tínhamos aí, né, no 95, desde o 94... Né? Nós já tínhamos aí a família Kusanagi, né? Que, daquelas três famílias que deteram Orochi. No 95 apareceu a família, né? O Yagami, né? E no 96 apareceu a terceira, né? E a Shizuru Kagura, que representava a família Yata, né, Edu? É, exatamente. E aí ela é, nada mais nada menos, que ela é a organizadora do torneio e ela também é subchefe. Que ela tá ali pra testar os poderes aí dos personagens. Eu, né? não sei qual é mais apelão, se é a Shizuru ou o Gones. Cruz credo, bicho. Não. Tá doido, velho. Aí o Nilson entrou no ponto. Bom, primeiro eu queria dizer o seguinte. Pra mim, o barato do King of Fighters 96, né, que eu não curtia, infelizmente não curtia muito, o barato pra mim era a tradução em português, né, e a história dos personagens, né, porque... A história do King of Fighters 96 já começa antes do torneio. Que antes do torneio, o Kyo é desafiado por um personagem misterioso, né? Chamado Goenitz, que ele conhece depois. No final do torneio ele conhece, que é o chefão desse jogo, que é o Goenitz, né? Não sei o sobrenome dele, não sei... Eu só sei que ele é um Roka... Como é que é, Eduardo? Rokaku? Rokashu? Hakeshu. Ele é um Hakeshu, né? Mas ele fala que é um enviado de Deus na hora do Loki estar conversando. É que ele é um religioso. Ah, tá. Mas ele é um enviado de Orochi, só se Orochi é um deus pra ele, tá ligado? Pra ele, Orochi é um deus. Então é isso aí, o deus dele é Orochi. Ah, sim, agora não entendi. Não é o mesmo teu deus. Não, não é o teu deus, não é Goku, que é o meu deus, entendeu? É outro. É outro? Tem, sim, sim. Tem duas coisas aí que eu lembro desse jogo também. É que assim, apesar de eles terem limitado as magias, eles mudaram o esquema de esquivar, né? Então, nesse você não esquiva, na verdade isso. Você faz aquele rolamento, né? Exato, tu tem a corrida, né? É isso. No que... 94, 95 é um pulinho pra frente. É que assim, nós estamos falando, é que eu tava tentando falar da história primeiro. As coisas novas que eles implementaram foi o super pulo, a esquiva pra frente, a esquiva e a corrida. Isso. Que não tinha no Tekken of Fighters anterior, que o super pulo é aquela aura que você faz quando você bota pra baixo, pra cima, isso. E bota pra diagonal, né? Aí ele dá aquele super pulo. É, mas não é esquiva, é rolamento. É o rolamento. E era o extra, ainda usava a barra de extra. Eu acho ainda esse sistema o melhor, porque no outro jogo eles mudaram novamente, né? Mas eu acho esse sistema um dos melhores, por causa que você tinha a barra de extra, enchia, rolava e corria, entendeu? Nos outros não tinha isso. Como assim? Barra de extra? Que barra de extra é essa? Extra, na hora que você aperta. Ele tá falando modo de jogo. Botão de encher. Ele tá falando modo de jogo, porque depois em 97 virou barra de extra. No 96 era só uma barra de especial. É. Nils tá doido. É que no 97... Não, mas nome, é... Entendeu? No 96 não tem nome. Quando você aperta os três botões, você enche. É barra de extra, eu sempre falei isso. Não. Mas no 94, 95 tinha isso, Nils. Tu tá doido? Eu sei que tinha. Mas sempre tá falando que não. Sempre foi esse sistema, entendeu? Mas sempre foi o que está puxando antes é que no 97 ganha nome. Por enquanto não tem nome a barra, entendeu? É barra de especial. Ah, sim, sim. Isso. Depois ela ganhou nome. Não, a diferença do especial é que é o seguinte. Quando tu tem só a barrinha de especial, ele dá um especial normal. E quando tu tem a barrinha de especial e a tua energia tá piscando no vermelho, tu dá um super especial. É, isso que foi implementado também no 96, que a gente falava que era especial duplo, né? Aqui eu falava duplo. Isso mesmo. Outro detalhe também é que o Yori volta aí com duas personagens novas, né? Exato, já que ele surrou os outros dois, provavelmente não queria mais participar, exatamente. Né? Exatamente. Só que é o seguinte, né? No 95, o Billy Kane e o Wade lá foram enviados pelo nada mais nada menos que o Gizzy Howard, né? Foram enviados pra derrotar o Terry. E no 96, além da Maturi e a Vice, que eram secretárias do Rugal no jogo anterior, né? Que agora estavam com o Yori, não é por acaso, porque essas duas personagens são Hakeshus também, né? Assim como o Goentz, que é o último chefão desse jogo. Elas também possuem o sangue de Orochi. Então elas são personagens importantes aí pro futuro da trama. E junto nesse jogo, além delas duas, que são personagens novos, a gente tem o trio dos chefões, uma coisa assim. É Boss Team, né? É, Boss Team. E nada mais, nada menos, temos aí o Mr. Big, que é um dos chefões lá do Art of Fight. O Wolfgang Krauser, né? Que é um personagem lá também do Fatal Fury 2, se não me engano foi que ele apareceu, o especial, não lembro agora. E Gizzy Howard, né, que é um dos pica das galáxias aí, dos chefões aí, né, que apareceu aí pra derrotar ele, que nem ele diz no 95, né, o próximo eu mesmo terei que fazer. E aí ele veio, né, no ano seguinte ele mesmo veio pra tentar derrotar o Terry aí nessa jornada. E é o que a gente tem de novidade aí nesse jogo, além dos cenários fabulosos aí, né, gente, os cenários bonitos. Sim, sim. Eu sinto falta de um personagem que eu jogava no 95, que era o Age. Gostava do Age. O Niji era bom, né? O Niji era bom mesmo, cara. Eu sinto falta dele, cara, então... E foi o único, ele foi o único personagem que só teve na 95 mesmo. Pois é. Ah, isso mesmo. Não. É o Ryuji que tem no 97, né? Isso. Sim, isso mesmo. Ryuji Yamazaki. É o Yamazaki. Uma das mudanças que a gente teve aí nos personagens aí no King of Fighters 96, gente, foi, né, trocas. A gente teve uma troca aí no Ikari Warriors, que é o time do... como é o nome do time do Ikari Warriors mesmo? É Ikari Warriors. Ikaiji? Não é? Uma coisa assim? Enfim, que seja, é o time do Clark do Ralph. Ikari Warriors, né? É. Isso, é o time do Clark do Ralph, né? Que até o 95, 94, 95 era o Raiden aí, que era o o líder do grupo, e ele saiu, dando lugar à filha adotiva dele, que é a Leona, né, gente? Uma personagem aí que pra gente era meio que misteriosa. E, logicamente, dava pra ver que ela era treinada por ele, né? Porque os golpes eram muito similares a ele, né? E outra mudança que a gente teve aí foi a aposentadoria do Takuma Sakazaki, que ele anuncia isso no final do jogo 95. E no 96, Yuri Sakazaki se junta aos o irmão, né, o Yuo Sakazaki e o Robert Garcia aí. E no time das meninas, né, como a Yuri saiu, entrou, né, a Kazumi Todo, que é filha do Todo. Eu não lembro o nome todo dele. Do Todo. Que é do Art of Fighter também, que era um rival do Takuma. Então, aí a gente completou os personagens novos aí do 96, junto aí com o Gizzy e os amigos dele. Amigos, entre aspas, aí, né? E aí, gente, no King of Fighters 96, a trama lá, a história do Orochi ainda continua, né? Porque Goen fala aí do deus dele, que provavelmente é Orochi. E nisso, justamente nesse jogo, acontece algo, né, bem interessante pra trama, que Iori Yagami, né, finalmente desperta aí o pacto de sangue que ele fez, com a família dele fez, né, com o Orochi. E ele desperta aí a fúria de sangue, se não me engano, é assim que eu chamava, e que ele ficava loucão. Então ele acaba matando a Mature e a Vice num dos finais do jogo aí. E sem querer, não sei, ou por querer, enfim, né? Talvez Orochi estivesse dominando a mente dele. Ele comete algo ali com essa morte aí que é importante pro Orochi no futuro. Isso. E, o Kyo Kusanagi, como eu falei antes, ele tinha encontrado Goen antes do torneio, né? Tinha tido uma luta com ele e perdeu, feio, inclusive. E agora ele chegou na final do torneio, e que já nem era mais torneio, porque o Goen já tava destruído, já tinha destruído o estádio todo. Eu me lembro que tinha um personagem voando pela tela. É mesmo, voa placa, voa carinha, isso, voa tudo. Isso, voa tudo. E, pra mim, sem dúvida nenhuma, de todos os chefões King of Fighters até hoje, Goen é o mais apelão de todos. É o mais fodido pra ganhar. Ele é um filho de uma puta desgraçada. Por causa daquele ventinho dele. Ekudesko. Só ficava assim, bicho. E bicho é chato, velho. Nossa senhora. Que bicho mais chato, cara. Era muito. Porque aquela magia dele não tinha como esquivar, cara. Só tinha como defender. Mais nada. Se o cara rolasse, pegava na Pegava. Não tinha jeito. E ele não precisava nem barra de especial e nem tá no vermelho pra poder dar especial, né, Nilson? Lembra disso? É, ele fazia a especial na hora que ele quisesse. Uai, tá doido. Ele fazia assim a hora que ele quisesse. Era sofrido, cara. E, inclusive, se você chegasse perto dele, ele fazia aquele especial do vento, que é meio sangue. Pegava ele, que aquele especial é especial de agarrão, né? No caso, você esquivar pra cima dele, ele já pega você. Rapaz, ele era muito maneiro, cara. Aquilo no nível 8, cara, vocês não sabem o quanto que é um apelo no nível 8. Eu consegui zerar, mas eu pra mim foi a mesma coisa de ganhar a Copa do Mundo, zerar aquele jogo no nível 8, cara. Zerei! Ano passado a gente gravou um podcast sobre o Fliperamas. E eu e o Nilson entramos numa discussão sobre terminar o King of Fighters 96 no nível 8. O Nilson disse que já tinha conseguido, disse que duvidava, porque o Goendis era muito difícil, coisa e tal. E aí, recentemente, eu fui ver um vídeo no YouTube, eu vi o cara ganhando o Goendis no nível 8. 8. Mas, puta que pariu, cara. Não, é macete. Você tem que macetar. Tem que ter macete. Você tem que macetar. Se você ir o bicho é muito desgraçado. Se você ir na moral com ele, você morre rapidinho. Rapidinho. É muito filha da puta, tá louco. E com isso, né, no caso, os três primeiros Hakeshus morreram aí, né, que talvez não tenham morrido sem querer, enfim, vamos descobrir mais pra frente. E Edu, no ano seguinte a gente, né, tem aí King of Fighters 97, não é? Ei, cara, aí sim. Aí, puta. pariu, velho. Aí o que aí, era bom ficou melhor ainda, né? É. Aí a gente chegou no jogo que puta que pariu, cara. King of Fighters 97 é muito foda. Exatamente, exatamente. E... vamos começar pela história e depois a gente passa pro jogo, o que o jogo mudou e coisa, enfim. É. Aí o tá lá de volta, a maioria da galera tá de volta, o jogo continua naquele esqueminha de times e tudo mais. E tem aí três pessoas novas aí, que é o New Faces Team, que são um time bem misterioso aí, que começou a fazer parte do torneio, que começou a levantar algumas suspeitas, né? Exato. Que é o Yashiro, a Shermie e o Chris. Exato. É, e então vai desenvolvendo o torneio, esse time vai chegando até as finais. E as finais lá o pessoal divide pra ela acontecer em 6 países diferentes ao redor do globo. Tava indo tudo tranquilo, torneio rolando bacana e tudo, quando o Iori e a Leona desaparecem no meio do torneio. Saca? Sim. E todo mundo começa a fazer uma procura, de onde que eles foram aparecer e coisa e tal. E começa todo mundo lá uma procura, todo mundo desesperadamente caçando os possuidores do sangue do Orochi, procurando lá os Hakeshus. E de repente, o New Faces Team lá, os três misteriosos, começa a agir de forma meio misteriosa lá. Todo mundo começa a suspeitar que eles parecem estar tramando alguma coisa. Então, o Iori e a Leona aparecem novamente. Só que eles já não estão normais. Eles já estão lá sofrendo lá o poder da revolta de sangue lá do Orochi. Então, eles estão lá no modo Orochi. Então você vê o Iori totalmente descontrolado, a Leona totalmente descontrolada. Eles estão descendo lenha na galera, causando a treta. Aí a gente já sabia que em 96 o Iori já tinha, né, demonstrado ali o sangue do Orochi. Ele já tinha ficado mais ou menos assim como ele fez no 97. Em 96 ele já tinha matado as duas meninas lá. E ele tava totalmente possuído. Agora a Leona, a gente meio que talvez desconfiasse, porque no final da Leona, lá no Ikari Wars 96, mostra lá que o Goendis, que era o vilão lá do 96, tinha despertado alguma coisa nela e ela tinha matado toda a vila dela, inclusive os pais dela junto. E o Raiden encontrou ela sozinha na vila e resolveu adotar ela. E aqui a gente vê que realmente ela, né? Ela despertou o sangue de Orochi também, igual ao Iori. Então, cara, aí rola treta, rola uma briga muito forte e tal. Mas no final, o Kyo consegue lá parar o Iori, fazer ele controlar ele. E enquanto o Ralph e o Clark conseguem segurar a Leona. E aí, isso, quando o pessoal começa a se acalmar e tudo, o New Faces Team aparece com uma roupa diferente, com uma aura mais maligna, meio diferente e tudo. E aí eles soltam a bomba de vez lá. Eles são Hakeshus também. Sim. E eles não estão sendo controlados pela Revolta do Sangue do Orochi, porque eles não são Hakeshus comuns. Eles são, exato, lá os quatro reis divinos de Orochi. Saca? O quarto seria o Goenitz, que foi derrotado lá no torneio do ano passado, de 96. Sim. Né? Então sobraram os três reis divinos lá. Hakeshu então... é igual o Mato nesse jogo. É, cara, porque o sangue de Orochi se espalha igual o vírus, tá ligado? Então, rola lá a treta, eles têm poderes lá absurdos, né, controlando muitos poderes, são no nível do Goenitz, assim, praticamente, apesar de que na hora que você vai jogar com eles são bem mais fáceis, mas eles dão um certo trabalhinho, e no final, quando os três lá são derrotados, né, que a galera pensa, beleza, vocês foram derrotados, o sangue de Orochi não vai despertar, você agora fica aí, seu derrotado, seu fraco. O Yashiro começa a gargalhar, a Shermie começa a gargalhar, o povo fica, meu Deus, o que tá acontecendo? O Chris começa a levantar, todo mundo que ficou lutando o tempo inteiro só foi pra quê? Juntar energia pro Guri incorporar o próprio Orochi. É que, na verdade, o Orochi precisava de 7 sacrifícios pra poder voltar, né? Sim. A despertar. No caso, já tinha morrido a Mature e a Vice, o Goenitz, e agora tinha mais 3 sacrifícios. Então ele estava quase com todo o poder dele aí. Exatamente. De acordo com a história do jogo, Orochi, né, esse Orochi do King of Fighters 97, ele estava com 90% da força. Eu contesto isso. Eu acho que ele tinha 10% da força. Ou até menos, né? Porque o bicho fraco, velho. Não é por questão de ser fraco. É que ele... Dizem que quando o Orochi despertasse, era o apocalipse, entendeu? Ele ia acabar com o mundo. Uhum. Se faltava tão pouco pra ele ter o poder máximo, ele deveria estar com muito menos, né? Então, eu acho que em vez de 90, era 10% do poder. Mas, enfim. Mas eu falo fraco, assim, na hora do jogo lá, é muito fácil derrotar ele. É o jogo. Uhum. É, segue, Edu. Mais ou menos, né? Porque quando você vai lutar com ele, ele tem aquela barra lá, infinita também, pra soltar especial, né? Não, ele não. Ele não tem não, pô. Tem sim. Não, ele não tem não. Ele não tem não. Eu lembro, tem. Não tem, não. Não tem. Não, não, não. Ele enche. Ele bota a mão na cintura pra encher energia. Então, é um fraco. Fui pego pela lembrança errada. É. Segue, Edu. Aí, então... O Chris se levanta e começa a reunir toda a energia e incorpora o próprio Orochi, né? Exato. Que ele já vira pra galera e fala, ó, vou matar todo mundo, vou terminar o que eu comecei 1800 anos atrás, e começa a treta. Aí rola uma luta muito violenta, a galera lá quase se mata, todo mundo diferente quase dos outros torneios, né, do quem luta contra o Orochi, não é nenhum trio. Não. Inclusive no jogo é um trio secreto. Se tu jogar com esse trio no 97, tem um final secreto, que é o final verdadeiro do jogo e da história. Que é o Kyuga Zanashi, o Yori Agami e a Shizuru Kagura. Isso. Que é um representante de cada família, né? Exatamente. Que é o famoso tesouro. Como é que é o tesouro não sei o que lá que eles falam? Tesouro dos deuses, é coisa assim. Aí reúne, né, os três clãs que originalmente aprisionaram o Orochi e eles vão lá e vão terminar o trabalho. Então eles começam lá a fazer tudo e tal, a Shizuru reúne a galera, vão lá, vamos fazer terminar o nosso trabalho. E eles lutam lá com o Orochi, cada um faz a sua missão, né, derrota o corpo, aprisiona e guarda lá a alma. Deixa eu lembrar aqui, deixa eu pegar de volta. Na verdade, na história no final do jogo, o que acontece é o seguinte: assim que o Orochi é derrotado, né, ele tenta manifestar de novo, fazer o Yori perder o controle, né, manifestando nele a fúria de sangue. Só que ele se dá mal. Quando ele dá o poder pro Yori, o Yori, em vez de atacar o Kyo e a Shizura, ele ataca o próprio Orochi, né? Ele fica lá segurando o Orochi e coisa e tal, mas o Orochi é muito poderoso. E a Shizuru diz, ó, o Kyo, ele não vai aguentar. Nisso o Kyo desperta o poder dele lá, dá um golpe poderoso aonde todos eles desaparecem, né? Supostamente todos eles morreram ali, Orochi, Yori, Kyo, Shizuru, todo mundo. Todo mundo. E assim termina o jogo. terminando a história do jogo, né, King of Fighters 97, a gente vai passar pras mudanças e tudo que aconteceu dentro do jogo em si, né, o Spider. O que que tu lembra, assim, Spider? O que que mudou, assim, do 96 pro 97? Cara, teve uma porrada de coisa. A primeira mudança crítica aí, que eu diria que adicionou bastante pra jogabilidade, é a introdução de um novo modo, né? Pra você usar especial, encher barra de especial, né? É, na verdade, não foi... É, não foi o novo modo, né? Não foi o novo modo que foi adicionado. Eles dividiram, isso, né? E trouxeram de volta o anterior, aquele, perfeito, né? Que era do 94, 95. Que a esquiva... Que a esquiva tinha sido substituída pelo rolamento, né? Então eles dividiram isso, né? Eles dividiram em dois modos, né? Que é o modo extra, que é o mesmo do 94 a 95, que é esquiva, encher a barra de especial, isso, né? E o modo adventure, que é... Advanced. O modo advanced, que tu pode juntar, né? Vários especiais que eram representados por bolinhas. Cada vez que tu enchia toda a barra ali, dando golpes e apanhando, tu ganhava uma bolinha de especial. E usar rolamento. Usar rolamento e super pulos, essas coisas. Eu acho, não lembro se no extra... E estourar a barra também. No extra também tinha super pulo também. Isso, no modo advance tu poderia estourar a barrinha e ficar mais forte, né? Que era o mesmo que no extra tu ter o especial brilho, cheio, né, o Nilson? O brilhinho. Isso. E também os personagens novos, não é, Nilson? Sim, a primeira vez que aparece a Blue Mary e o Ryu de Amazaki, no caso, né, que eles são da Fatal Fury, né? Nunca apareceu eles na The King of Fighters. E os personagens novos. Na verdade, a Blue Mary aparece duas vezes, né? Só que não jogável. É, não, eu tô falando sendo jogável no jogo, né, no caso. E os easter eggs dos jogos, né? Ela aparece no 95, não, ela e a Amazaki. E aparece o Dan do The King of Fighters, que é o... Como é que Dan é o nome? Dan do The King of Fighters? É. O Dan do The King of Fighters que eu falo é o... Tá, mas é que tu fala... É o Shingo Yabuki. É o Shingo Yabuki. Tu falou do Special Team aí, que se não me engano é Special Team. O da Ryuji Yamazaki da Blue Mary, que trouxe de volta o Billy Kane, né? Do 95. Sim, mas o... No caso, a Blue Mary tava ali, mas pra investigar os dois ali, tava de olho, isso, né? Que ela é isso, a gente. Tava de olho, né, nos dois. E no caso da zoeira que eu falei agora, que é o Dan do The King of Fighters, é o Shingo Yambuki, que é o cara que copia todas as artes do Kyo, e ele é um fã do Kyo. Isso, ele queria ser discípulo do Kyo, né? Outra coisa, além dos personagens que a gente já mencionou aí, né, Chris, Yashiro, Shermie, esse 97 você também conseguia escolher os personagens clássicos, não conseguia, não? Tipo... Como tipo, assim personagens tipo, clássicos? Tinha uma coisa que era os personagens possuídos, você podia jogar com a Leona possuída. Ah, você tinha a versão alternativa. Isso, com a versão Orochi, né? É, mas não é clássico, é outro, não, não, alternativo, né? Eu tô falando antes... É porque não era só os Orochi, você podia jogar com o Kyo, acho que 94. Só o Kyo 94, 96. Se apertar do start em cima dele. Isso, você tinha a Leona, o Iori e o New Face Steam versão Orochi. Você tinha alguns outros personagens em outras versões também. Isso, exatamente. Eu não lembro se tinha, cara. Eu acho que não, é só no 98. Não, no 98, tinha sim, porque... Não, no 97 tinha. Tinha, você apertava, tinha, você só, apertava tinha, R1, mas em alguns, só que é o Kyo, era só o Kyo. Era só o Kyo, não, gente. Eu acho que era só o Kyo. Eu acho que o Terry também podia, hein? Não, não, só o Terry não. É só o Kyo. É só o Kyo. Só o Kyo. Eles implantaram isso no outro jogo. Daí eles botaram pra todo então mundo. É isso. Então dá pra fazer. No 97 é só o Kyo. É. Classic Kyo. E o New Face. E aí, então... Não, mas o New Face é o seguinte. O New Face tem os personagens normais. E os Orochi. E aí, os Orochi, tu tem que usar código, né? Tu tem que fazer a sequência ali, que tem desde o 95, né? E também aquilo que a gente já falou também, que foi a primeira vez que implantaram zeramentos diferentes com times variados, né? Isso, exatamente. Porque tinha mais do que um, que era o Shizuru, né? O Iori e o Kyo. E tinha também, se você escolhesse o Shingo, o Kyo e qualquer outro personagem, menos o Iori, dava um zeramento. E o Ryo, Kyo e Terry também tinham um zeramento, e tem outros também. Tem vários zeramentos secretos, né? Que eles Tinha outro esquema também que quando você podia verificar a questão de afinidade quando você montava o time, né? Isso, sim, sim, mas isso era em questão das barrinhas de especial. Se você... Não, mas não é só isso. Não, outras coisas. Pode falar, Spy, deixa o Spy falar. Não, você com afinidade, sabendo se o cara gostava ou não do outro time, se tinha afinidade ou não tinha, pelas carinhas ali na hora de escolher, você tinha entradas diferentes, inclusive dos rounds. Então, tipo, além de você ter essas entradas diferentes, se eu não me engano, você podia contar com suporte, se não dava pra chamar também. No caso, o teu personagem tivesse uma afinidade boa com os outros que ficam de fora ali, quando tu tivesse sendo agarrado, o carinha vinha te ajudar. Quando tu tivesse sendo, tu ficasse tonto, o carinha vinha te ajudar, entendeu? Por exemplo, se o Kyo tivesse do lado de fora e o Iori ficasse tonto, o Kyo não pulava pra ajudar. Que ele não gostava do outro. Tinha também o negócio da barra de super. Se a afinidade fosse boa e passasse, você ganhava uma barra ou você perdia uma barra. É, ou permanecia, no caso. Foi o que eu falei. Isso. Eu não sei se não foi nessa versão também que eles introduziram os counters. Não sei se foi isso. Sim. O personagem que tem counter direto é o Shingo. Ele direto tá assim, counter. Não, o que eu tô falando é que ele usando... Critical hit. Usando o especial mesmo, a barra de especial, sabe? Ou pra esquivar ou pra... O cara vai dar, você pega, tipo, trava o golpe. 96 já tem isso. Já tem isso? É, então é do 96. 96, no caso, não é desvia. Ele só, no caso, tu... Contra-ataca. Se o cara te ataca, por exemplo, com um especial, fica te batendo ali, tipo o que é o do Ryo, o Robert, sabe? Uhum. Que ele fica te batendo e aí tu tiver um especial, tu rola e foge do especial. Tá. O advance esquiva, né? Isso, advance. Tá. Exatamente. O 97 é um Tekken of Fight muito bom. A única queixa que eu tenho sobre ele é sobre competitividade pra jogar um contra o outro, versus, que... Além de eles colocarem mais combo que 96, que 96 tinha combo, mas era muito pouco. Foi um dos primeiros Tekken of Fight que tinha muito combo pra fazer. E também, tinha até alguns infinitos, mas só funcionava no final da tela, no fim da tela. Mas a questão de jogar um versus contra o outro, que ainda, por mais que seja melhor que o 96... Ainda a barra de energia sugava muito sangue de especiais. Aí só foram corrigir isso no próximo que a gente vai falar, né? Exato. Uhum. Pra mim, 97 foi um excelente jogo. Muito mais pela história do que pelo jogo em si. Claro que na época eu achava foda porque eu não sabia o que viria depois, entendeu? Depois, né? Então até ali... Pra mim, era um dos melhores King of Fighters que tinha, cara. Era muito bom. E a história, então, era fascinante, né, cara? Toda aquela questão do Orochi, coisa Nossa. E tal. Era muito bom, muito legal. A minha única reclamação do jogo em si era a questão da trilha sonora, cara. Porque, assim, antigamente a gente tinha a trilha sonora por trio. No 97, a gente tinha por personagem. Cada personagem tinha sua música. E quando tinha um personagem que não tinha uma trilha pra ele, ficava só efeito de fundo. É mesmo. Era uma bosta. E não, quando você matava, a música começava de novo. A música não continuava de onde parou, não. Começava de novo. Falava, oxe. Exatamente. Você tava novamente, né? E novamente aqueles loads infinitos, né? Nos jogos. Na versão de PlayStation era, no Saturnão lindão, era. Eu lembro na versão de PlayStation tinha um truque que se você usasse o extra, você podia carregar antes do round começar. Tipo, se você apertasse os botões pra fazer o charge do especial, você podia fazer naquele momento que eles estão ali se cumprimentando, você podia carregar, assim, sabe? Isso aí é roubo, hein? Isso aí é roubo. É roubado. Olha aí. Uma coisa que eu ficava puto é que é o seguinte, quando a gente sabia que o PlayStation tinha limitação de carregamento de mídia e coisa e tal, mas um jogo que a gente jogava na época era o X-Men vs Street Fighter no Play. E a gente não podia trocar de personagem por causa que o videogame não suportava trocar o personagem. Não tinha memória. Tinha que dar loading pra trocar. Só que, quando tu escolhia o mesmo personagem que o teu adversário, o loading era instantâneo. E no 96 e 97, não. Se o personagem era igual, que só trocava a cor da roupa, o load era o mesmo quantidade de tempo, cara. Isso era foda. Isso era foda mesmo. No caso do The King of Fighters era o seguinte: na terceira ou na quarta vez que ia dar load, o load era mais rápido que o primeiro load que deu. Olha aí. Era isso que era a única lembrava. Diferença. Era eu a única nunca notei isso. Pra mim era uma putaria do caralho. Não. Caputo. O primeiro load, se eu não me engano, é 24 segundos. O caralho, sabe até o segundo. O segundo é 13, tô falando do PlayStation. O segundo, o segundo é 13, aí o terceiro é 10, aí o quarto que é 8 ou 7 segundos certinho. Que aí o quinto, se der o sexto, né? O quinto e o sexto é o mesmo. É o mesmo. Cara, olha só, olha o que o Nilson falou, cara. 26 segundos um load de uma luta pra outra. Hoje, se o cara espera 8 segundos pra carregar um jogo de mundo aberto, ele fica puto. É. Que o load demora demais. Ó, mas o Street 5 tem uns loadzinhos tensos aí. Só pra dizer. Dura 26 segundos? Cara, eu não sei quanto dura, mas é uns loads tensos aí. Pra começar a luta é meio tenso, assim. Dura, né, cara? É tenso. Não, eu sei que cara a pessoa me reclamar que um jogo de mundo aberto demora 8 segundos pra carregar. Puta que pariu, gente. Vai tomar no cu. Eu sei que a versão de Saturno, a diferença no primeiro round pro display, porque o de Saturno não tem como você rodar o jogo se você não tiver com o cartucho de expansão. Cara, Nilson, eu acho que 96 demora mais de minutos, cara. Não, tô falando load. No Saturno. Sim, eu tô falando load no PlayStation 96, eu acho que dura mais de um minuto. Não, cara. Mas no caso eu tô falando do 97. Eu sei, caralho, eu tô falando pra ti, comparando o tempo que tu falou aí, 26 segundos pra carregar 97, eu acho não, que... Não, parece que é mais, mas é isso mesmo. Parece caralho, que é mas 96 mais. Era... Nossa, eu acho que dava tempo de tomar café, voltar e tava carregando. No 96, comparando os dois consoles, o Saturno não tinha como rodar o jogo se você não tivesse o cartucho de expansão lá. Nem tinha como. Você tinha que ter o cartão pra rodar. Só a diferença, ó, a primeira luta era 26 segundos, né? No Play. E no Saturno, a primeira luta, o load era de 10 segundos. Caralho. É muita diferença. E a segunda luta já era 7. Aí só ia diminuindo, então era muito rápido, cara. Com isso a gente termina de falar de um dos mitos dos games de luta aí de todos os tempos, hein, gente? King of Fighters 97. O melhor The King of Fighters de todos. Não adianta chorar, não adianta espernear. Tamo junto nessa, né? Foi foda, mas, né, terminamos aí a saga Orochi, né? Foi foda demais, mas como a gente fez com 94, nós vamos falar aí com um jogo seguinte, que foi King of Fighters 98, que é um rematch, Mas ele é chumpinhado aí da saga Orochi, né? Que tem todos os personagens aí. E outra coisa, Marcos, é o primeiro The King of Fighters que tem um nome depois do The King of Fighters 98, você sabe, né? Exato, que é o Slugfest, né? É, Slugfest. Slugfest, isso. E, pra mim, melhor jogo de luta de todos os tempos. Todos, não é só um melhor King of Fighters. Eu também boto. Melhor jogo de luta de todos os tempos. Também depois bom. Dele, só Marvel Super Heroes. É, isso aí vai de cada um. Jogo... Mas... mais tá, balanceado. Você tá o sozinho jogo, na tua declaração, mas ok. O jogo é um jogo mais balanceado entre todos os personagens. Sim, é um sim. jogo com uma quantidade de personagens bacana. Trouxe todos os personagens da franquia desde do 94. Trouxe todos os mortos, né, de volta. Exatamente. É, né, até os que morreram voltaram. É, os modos são os mesmos e coisa tal, do 97, né? Mas com um equilíbrio muito melhor e é mais rápido, ele é mais fluido. Cara, ele é muito bom. 98, pra mim, sem dúvida, é um melhor jogo de luta de todos. Ah, e outra coisa que também, que o 98, quando ele apareceu, eu não sei se vocês, mas ele foi o mesmo que aconteceu entre a transição entre 95 pro 96... Do 97 pro 98 foi a mesma coisa. O gráfico melhorou demais, cara. Demais, demais. É muito o gráfico bom. Melhorou muito, cara. E nostalgia, porque tem vários cenários que apareceram nos jogos anteriores, né, Onil? Sim. A versão de fliperama que a gente conhece, a primeira, é muito boa. Mas eu indico pra vocês jogarem. A melhor versão do The King of Fighters 98 é a The King of Fighters 99 Dream Match, que é a versão do Dreamcast... Do 98. Na verdade, o nome do 98. Do jogo é, na verdade, o nome do jogo é The King of Fighters 1999 Dream Match. Tem uma animação de abertura muito foda, né? E os gráficos são em 3D de fundo, são misturados com 2D e 3D. Isso, dá um lance isso. Meio 3D nos gráficos. Exatamente. De fundo, mas ainda em 2D. Mas fica lindo isso. Demais, cara. É muito bom o jogo. O jogo sensacional. E outro, jogo da versão o Dreamcast não Dreamcast. Tinha load. Era igual fliperama. Instantâneo. Por isso que eu gostava tanto do 98, cara. Porque eu jogava no Dreamcast. Então, cara, imagina, né? Quando eu vi o Dreamcast fazendo isso pela primeira vez, eu quase dei um beijo no Dreamcast, cara. Isso que é videogame, bicho. Né? Esses Nilson. Eu jogava tanto King of Fighters 98, Eu era tão viciado em King of Fighters 98 que eu ganhava dos meus amigos com uma mão só. Cara, é, meu irmão senhora. Também fazia isso, cara. Meu irmão também fazia com isso. Com uma mão só, com a Maturi, cara. Eu jogava muito bem com a Maturi. Com uma mão só eu ganhava dela, cara. Então, hoje nem com as duas eu consigo ganhar de alguém. Não, você tá jogando bem, não venha não. Não venha não que você tá jogando bem, a gente jogou isso. Ah, recentemente a gente fez uns contras aí, eu, o Spider, o Edu... O Edu tentou, não conseguiu, né? Tentei, não deu, meu PC da Xuxa não deu. Várias pessoas lá, a gente criou um grupo lá que tem um emulador muito legal aí, o como é o nome do emulador, Spider, lembra? Fight Cage, isso, e é um emulador, é quase que como se fosse um MAME, mas é só jogos da SNK. E aí tem King of Fighters 98 lá, né? E eu jogo com o Christian também, um amigo do Spider, que também é nosso colega aí e ouvinte, né? Christian, só um recado pra ti, cara. King of Fighters 98 maior que 2002 aí, hashtag pronto falei, tu não tá aqui pra falar o contrário. Não tem nem como... Primeiro que não tem nem como comparar aquilo que eu falei lá no começo, lá. O 2002 é muito cheio de bug, muito combo infinito, cara. O que torna um jogo ser um Dream Match perfeito... É, você dá liberdade de fazer muito combos, mas, tipo, chega numa hora que não dá mais pra combar, você vai parar, não tem como fazer infinito, entendeu? E lá é infinito com todos, mas tem um vídeo na internet ensinando... Tem bilhões de vídeos. Um monte de vídeo, combo infinito com tal personagem, combo infinito com tal personagem... Todos os personagens do 2002 têm infinito. Não adianta. Eu não quero estender muito pro 2002, porque nós estamos meio que fugindo do tópico do cast, mas... Eu acho que o Christian gosta do 97 também, se eu não me engano. Não, ele gosta do 97, mas ele diz que 2002 é maior que 98. Nunca será. Aí ele faz isolado, 98 tá sozinho. 98 maior que 2002, maior que 97. Até o 94 é melhor que o 2002. Eu larguei The King of Fight 2001. joguei até 2001, depois... Exato, eu também, Nilson. E eu fiquei muito triste com 2000 ali, joguei 2001, que é um pouco melhor, e acabou. Eu acho que eu cheguei a jogar o 2002 também, parei no 2002, eu acho. Não, eu joguei no 2002, eu tô falando que eu parei de jogar. Eu parei de jogar daí pra frente também. Então, tipo assim, ter aquele tesão de querer jogar o jogo direto, uhum. Não tinha mais, cara. Bom, pessoal, acho que nós terminamos aqui de falar de uma das franquias, né? Dificilmente, olha, não gostaria de iludir vocês, mas eu acho que também ninguém se importa aí pela saga Nestes, né? Eu não quero. Não, vale nem a pena falar. Ninguém se importa, eu acho que nem vale a pena falar da saga Nestes. E a saga do viadinho. E muito menos da saga Ash. É, a da saga do viadinho é pior ainda. É coisa pior ainda. Tu tem alguma coisa contra os viadinhos? Não. Eu tô falando porque... Ah, tu tem alguma coisa contra os viadinhos? Não tenho nada contra, eu falei que ele é viadinho, por acaso. Ok. Entendi. Tá. Então tá bom. Então vamos terminando aqui de falar então dessa franquia maravilhosa. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí no post qual desses King of Fighters que nós falamos ou dos que nós não falamos. Comente qual é o melhor aí, né? Desde que vocês coloquem na frente King of Fighters 98, o resto vocês podem falar aí que é melhor do que qual. E, né, vamos começar aqui então com as considerações e as despedidas. Eduardo! Cara, fica aí a saudade de um dos games de luta aí muito memoráveis. 97 foi o game que fez escola pra mim, aprendi a jogar jogo de luta com King of Fighters 97. É um bebê, né, Nilson? É um bebê. Nossa. Não, é o jogo que separou ali o fã do entusiasta, como diz o Team Blue. É ali que eu aprendi a jogar jogo de luta, cara. Antes eu jogava aquele leite com pera, voadora rasteira e pronto. Ali eu fui obrigado a aprender da especial, da combo, jogar direitinho. Olha aí. Aí é muito foda, cara. E a saga Orochi é a melhor, pronto, acabou. 97 é o melhor de todos, valeu, falou. É isso aí. Nunca será. Você lembra do nosso método de decisão, né? Também a maioria você se ferrou, né? Exato. Tu sabe que no fim das contas quem manda é a edição, né? Tá roubando, hein? Ai, usurpando o negócio aí. No caso aqui vai ficar 2-2, porque eu gosto de 98 e ele também gosta e sei que você vai ficar empatado. Mas você vai... falou que o 97 é melhor? Não. Você falou isso durante o cast? Não, eu falei que gosto muito do 97, mas o melhor The King of Fight pra contra é o 98. Não tem nem como, cara. Não tem nem como. Nossa, eu achei que você tinha falado que o 97 era o melhor. Spider, pode deixar que eu vou botar na... Vou repetir aqui o que ele falou. E com isso a gente termina de falar de um dos mitos dos games de luta aí de todos os tempos, hein, gente? King of Fighters 97. O melhor The King of Fighters de todos. Não adianta chorar, não adianta espernear. O melhor The King of Fighters de todos. Não adianta chorar, não adianta espernear. Beleza. Vai lá, Nilson. Vai aí. Pois é. Eu acho, tá aí a melhor, no caso, a melhor saga do The King of Fighters de história, o arco de história, né, que é a saga Orochi, que é o que presta, porque depois só vem cocô. Caraca. Apesar dos outros jogos ser bom, mas aí em questão de história não é bom. Exato. É isso que eu tô querendo dizer, questão de história... Mas aí o jogo acompanhou uma evolução normal, né? Porque a tecnologia vai mudando e coisa e tal, mas agora a história acabou em 97. E comentem o que vocês acham aí da Sagoroshi. Comenta mesmo, porque ultimamente tá tenso, tá? Ninguém tá comentando nada. Nos cast 3 por um real, vocês querem comentar, né? Vou nem falar qual cast que é, vocês sabem qual é. Quanta mágoa. Meu Deus. E eu comenta... Isso... Não, e aí pior que eles comentam e os caras nem estão nem aí pra eles. Deixa ele lá no limbo. Bando de burro, velho. Bando de burro. Spider! Bom, nem tem muito o que adicionar aí, mas King realmente foi a franquia que... King realmente é um baita personagem, eu jogava muito com ele. Com ele ou com ela, né? Não, no Tekken, tá, King. Que pariu. Ele falou, ele não falou A. Falando o jogo, King. Nós estamos falando de King o tempo inteiro. Que jogo é esse, cara? Não conheço. Eu falo KOF, pronto. Eu falo King of Fighters. Ah, eu falo KOF, pronto. Tá, então beleza. O KOF aí foi realmente quem rivalizou com os jogos da Capcom, né? Rivalizou diretamente com o Street Fighter aí. É, eu quero acreditar e realmente acredito que foi ele que provocou grandes mudanças também aí depois do Street Fighter, né? Na sequência. E foi inovador justamente por essa questão de trazer diferentes modos de jogo, esse esquema de escolher três personagens e tal, você montar seu time. Foi bem bacana mesmo, né? Mas Spider, isso que tu falou é bem interessante, eu gostaria de deixar bem claro aqui pros ouvintes e pra vocês. Se eu entrar em um estabelecimento, tiver um The King of Fighters, qualquer um deles até um 98, até 99, vou dizer assim, e tiver um Street Fighter da mesma época, eu não penso duas vezes, cara. King of Fighters é... Ah, e assim como você, muita gente pensa, né? Então... realmente rivalizou tanto que essa história de escolher mais personagens depois foi usada pela Capcom, né? Então, uh-huh. É lá e cá, não tem. E o Spider sabe o quanto eu sei jogar muito mais King of Fighters do que Street Fighter. É, pois é. Porque o pau que ele levou em King of Fighters, ele me deu em Street Fighter. Não foi, Spider? Foi. No 98 eu levei uma sova, no 97... Quase empatei. Quase? Né? Quase matou? Do 97 quase empatei, tá ali, bom, a gente ficou. Tá bom. 10-9, 10-9, uma coisa assim. Tá bom. Agora 98 foi 11-2, uma coisa assim. 14-1. Foi uma sorte. Caramba, cara. Nossa senhora. Ah, cara, muito tempo sem jogar, isso aí, não tem jeito. Fica jogando Zeldinha HD, hein? Fica jogando esse Zeldinha HD aí, né? Isso que dá, tá bom. Nada, né, cara? É que eu sou mais do Street, sempre fui mais do Street. Ah, né? Então, enfim. É, mas é, pô, franquia obrigatória aí pra quem quer jogos de luta, né? Conhecer e os caras que só jogam os Kings novos aí tem que jogar os antigos pra saber o que é a essência do jogo. Sim. Então, é isso aí. Valeu, falou. Beleza. E eu gostaria de dizer aí que King of Fighters foi uma franquia que eu cresci jogando, né? Início da minha adolescência e até a fase adulta, jogo até hoje. Provavelmente vou jogar o 14, mas, né, naquelas. E para quem quiser se aprofundar mais aí na King of Fighters, principalmente na Sagoroshi, tem um jogo que complementa bastante da história, que é o King of Fighters Kyo, que a gente já falou no cast sobre RPGs, né? E que o jogo é baseado no mangá, então deve ter um mangá na internet aí, infelizmente eu nunca vi, mas eu sei que ele é baseado no mangá mais do que no jogo. Ele tem alguns gráficos do jogo, mas ele é totalmente do mangá. O texto que a gente já todo em japonês, cara. Isso, então procurem aí, provavelmente vocês vão encontrar, provavelmente em japonês, e qualquer coisa pede pro Nils traduzir. Ah, quem dera. Certo, então pessoal, eu acho que é isso aí. Fiquem agora com a leitura de e-mails e comentários e... Será? Lá vem. Será, Eduardo? Lá sabe, pariu. Me dizer, lá Eduardo, vem. Que... Será? Se vai ter off-topics? Cara, será? Vai ter muito. Vai ter muito off-topic. Esse daqui vai ter muito, muito, tá? Tchau, pessoal. Até a próxima viagem no tempo.